Eu quero um carro. As gatas gostam. É por isso que o Super-Homem trabalha sozinho. Eu lembro que aos 3 anos de idade eu gostava muito de assistir a dois filmes, Batman Eternamente e Batman e Robin. Eram os filmes que eu tinha acesso de um dos heróis que eu mais gostava. Aos 7 anos de idade eu ganhei de presente um DVD de um filme chamado Batman Begins. Algo que eu notei de imediato foi que tinham personagens em comum, mas todos com aparência e atores diferentes. O tom do filme era mais denso, mas o mais importante, o filme não fazia referência aos eventos dos dois filmes anteriores. Foi então que eu descobri que Batman Begins se tratava de um reboot. Mas o que é um reboot? Bom, é isso que eu vou discutir. Então siga em frente, registre sua história e cometa alguns erros ao longo do caminho para que eu possa recontá-la de outros jeitos enquanto eu respondo. O que são reboots? Para simplificar, o termo reboot é um derivado do termo boot da computação. Booting, ou bootar em português, é a inicialização da máquina, onde os processos são executados para que o computador possa realizar suas funções. Rebooting, ou rebootar, seria reiniciar a máquina, refazendo os processos, sem perder a energia para fazer outra operação. E esse é um excelente paralelo com os reboots da ficção. Reiniciar, mas utilizando os mesmos processos para fazer algo completamente novo. Reboots são um novo caminho para uma história ou um mundo já estabelecido. Em especial, reboots estão associados a franquias com um número grande de capítulos, ou seja, uma série de filmes, uma série de livros, uma série de jogos, um conjunto de séries de TV e por aí vai. De forma que uma franquia possa se renovar, é preciso abrir mão de alguns elementos, já que a intenção é apresentar algo novo, mas ao mesmo tempo é importante reaproveitar outros. Do contrário, o reboot deixaria o produto irreconhecível. Esses elementos incluem temas, personagens e suas relações com outros personagens, tom, atmosfera, no caso de jogos, mecânicas, em alguns casos, o gênero ao qual aquela mídia pertence. Em outros casos, de uma mídia para outra, de um filme para uma série, de uma série para um filme, etc. E o mais importante, a história. Em termos de história e universo, reboots podem ser divididos em duas categorias. O hard reboot, que seria o reboot completo. Esse é o tipo de reboot mais comum, que ignora completamente eventos pré-estabelecidos, formando uma nova continuidade. Caso algum elemento seja reaproveitado, ele pode ser apresentado de uma forma diferente. Esse tipo de reboot permite a troca de membros da produção. Por exemplo, atores, diretores, roteiristas, produtores, designers, principalmente quando esses funcionários estão muito ligados ao material original. Esses reboots incluem o jogo Enemy Unknown, da série XCOM, praticamente toda a nova encarnação do super-herói nos cinemas, Wolfenstein The New Order, da série Wolfenstein, toda a nova encarnação do James Bond, entre outros. A outra categoria de reboots seria o soft reboot, o reboot leve. Esse tipo não ignora completamente a continuidade anterior. Muito pelo contrário, eventos passados são reconhecidos. Nesse caso, elementos reaproveitados, como personagens ou história, permanecem inalterados. Bons exemplos de soft reboots são God of War de 2018, que continua a história da série, mas traz uma jogabilidade diferente da série até então. X-Men Primeira Classe, que mantém alguns personagens vistos na série de filmes, mas troca os atores envolvidos. E Mad Max, Estrada da Fúria, para a série de filmes Mad Max. Sobre possíveis causas que levam franquias a serem rebootadas, eu consigo pensar nas seguintes. A primeira delas seria de quando uma história é concluída e seus personagens têm seus arcos finalizados, e fica difícil dar sequência a esses eventos sem parecer um retorno desnecessário. Esse cenário inclui a trilogia de jogos Tomb Raider, composta por Tomb Raider Legend, Tomb Raider Anniversary e Tomb Raider Underworld. Mais tarde, a série foi revisitada, retrabalhada ou rebootada, como você preferir dizer, com outra trilogia, começando com Tomb Raider de 2013, Rise of the Tomb Raider e Shadow of the Tomb Raider. Na trilogia O Cavaleiro das Trevas, a história se fecha no terceiro filme, mas como Batman é um personagem popular, uma nova versão foi apresentada em Batman vs Superman. Outra situação é quando um capítulo é tão mal recebido, seja por falta de qualidade, más atuações, mecânicas quebradas, no caso de jogos, descaracterização de personagens, introdução de elementos ruins, ou por dar uma bagunçada na história, que as pessoas se questionam se ainda vale a pena continuar essa história. Melhor cenário que representa bem essa categoria é o mencionado no começo do cast, Batman e Robin. Um filme que foi tão mal recebido por conta de más atuações, história ruim e confusa, que uma sequência foi cancelada. E depois de 8 anos de hiato, a série de filmes de Batman teve um recomeço com Batman Begins. Um terceiro cenário seria o tamanho dessa continuidade. Pense no tempo necessário que seria preciso investir para assistir uma saga de 9 filmes, jogar 15 jogos canônicos, ler um mangá com mais de 80 volumes, ou assistir 8 séries diferentes do mesmo universo com pelo menos 700 episódios. Nesse caso, é muito difícil, para não dizer impossível, atrair um novo público. Bons exemplos que se encaixam nesse contexto são a série de mangás JoJo's Bizarre Adventure, que depois de 6 grandes arcos foi rebootada em 2015, e a série de jogos Castlevania, com a subsérie Lords of Shadow. Um último cenário que eu consigo imaginar para um reboot é quando a produção de um novo capítulo fica problemática, o chamado inferno na produção, o que resulta na saída de pessoas envolvidas naquele projeto, sejam atores, diretores, designers e por aí vai. Inicialmente, a série de filmes do Homem-Aranha teria um quarto filme. Devido a diferenças criativas entre a Sony e Sam Raimi, o estúdio e diretor dos 3 primeiros filmes, respectivamente, o filme foi cancelado depois que Raimi saiu do projeto. A Sony precisava lançar constantemente filmes do Homem-Aranha, do contrário, os direitos de cinema retornariam para a Marvel. O estúdio confiou uma visão nova ao diretor Mark Webb, e assim veio a série de filmes O Espetacular Homem-Aranha. Em games, Doom 4 passou por uma produção muito conturbada, que durou de 2007 até meio de 2013. Em agosto do mesmo ano, a produção foi reiniciada, e Doom 4 se tornou apenas Doom, lançado em 2016. Se alguém me perguntasse, eu diria que reboots, sejam eles totais ou leves, são caminhos para introduzir pessoas a universos muito maiores de forma bem tranquila. Eu mesmo tive contato com grandes franquias através deles. Sem dúvida, é importante que os reboots sejam tão apelativos quanto, ou mesmo mais, que os originais. Um bom exemplo disso foi DMC Devil May Cry. Ao contrário do que muitas pessoas dizem, ou mesmo alguns fãs, esse jogo não é um jogo ruim. Mas é evidente que muitos elementos não são marcantes o suficiente para destacá-lo se comparado com a série original. Tanto que o universo proposto pelo reboot foi descontinuado e em 2019, a Capcom retornou ao universo original com Devil May Cry 5. É importante seguir tendências para se manter relevante e realizar mudanças para resgatar algo que era, ou talvez ainda seja, muito querido por muitas pessoas. Dar visões novas e outras interpretações também agregam essas mídias. E por mais que um produto de entretenimento seja mal recebido, ou que a história tenha sido concluída, sempre vai haver aqueles que vão querer mais. Pra mim, é isso que são reboots, e por que eles acontecem.